importa se eu perder, pouco me importa. O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de guatambu, era de cana caiana. Um dia lá na roça me deu sede toda hora, chupei o cabo da enxada e joguei a enxada fora. Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco me importa. Chegar com sorriso, não quero chegar chorando. Eu venho de muito longe, do estado paraibano. Eu gosto da Paraíba, mas sou piracicabano. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora. Tem um burro empacador, eu corto ele na espora, e a mulher da moradeira eu passo o couro e mando embora. Aberto, vai no pagode, o barulho é certo. Não me namore tão descoberto, eu sou casado, mas não sou certo. Modelos de agora é tudo esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos. Com as canelas lisas que nem palmito, as moças de hoje eu não facilito. Eu mais a minha mulher, fizemos uma combinação. Eu vou no pagode, ela não vai não. Sábado passado eu fui, ela ficou. Sábado que vem ela fica, eu vou.